da figueira até lhe secou a água. De desgostos vejam bem, eu tirarei a figueira ao poço do borrachim. Ao fado, vamos continuando ao som das nossas guitarras, a ouvir agora Fado Perdição, na voz de Cristina Branco. Logo depois ficamos com Guitarra Triste, na voz de Cátia Guerreiro. Duas senhoras do fado, que sem dúvida impressionam. E cá está, também têm passadeira vermelha, aqui na nossa Catedral do Fado. Fique por aí, para as ouvir e para se deixarem cantar pelo brilho deste tudo. Tentei nasce a alvorada que amanhece a terra e os céus. Tentei esquecer o teu nome, arrancá-lo ao pensamento, mas regressa a todo instante, entrelaçado no vento. Mas quem souber da forma como agarra, prende-lhe a alma nas mãos que a sabem tocar. Por tal razão se engana facilmente um coração que queria ser feliz. Guitarra triste que busca um confidente nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Triste que busca um confidente nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. O tempo vai passando, vamos agora precisamente a meio da nossa Catedral do Faz, mas temos tempo para ouvir ainda bastante tempo, porque depois, quando voltar, já será para as despedidas. Mas vamos ficar agora com Carlos do Carmo, Os Putos. Logo depois ficamos com Pombalinho, na voz de Maria Teresa de Noronha. São estes os dois senhores do fado, e que senhores do fado, já vão com muitos anos de carreira e levar o nosso fado muito longe mesmo. Cristina Branco e Cátia Guerreiro, que ouvimos anteriormente, também vão longe. Vão com carreiras mais curtas, mas também já levam o nosso fado

amor já desfeito, sempre fica uma ilusão. E embora pesa no peito sombras de amor já desfeito, sempre fica uma ilusão. Por isso mesmo, que importa que a miséria bata à porta, se a esperança entrasse e com o sol da alvorada nos cantares da secada, não há saudades a sorrir. E como o sol da alvorada nos canteiros da secada, e há saudades a sorrir. Chegamos ao fim da nossa primeira emissão deste fim de semana da nossa Catedral do Fado. Vamos voltar amanhã para lhe trazer um pouco mais deste nosso tesouro português, para lhe trazer mais vozes do nosso panorama do fado português. Terminamos hoje com Micael Salgado, uma voz que ainda não tinha passado pela nossa catedral, com Fado das Horas. Logo depois, ficamos para fechar mesmo a nossa edição de hoje com Carlos Zell e ficamos com Sonho Louco. São estas as duas vozes que terminam assim a nossa Catedral do Fado. Da minha parte é tudo por hoje. Desejo que tudo lhe corra pelo melhor. E já sabe, amanhã estamos cá entre as 12 e as 12h30 para lhe trazer um pouco mais desta nossa alma portuguesa. Fique bem, tenha um ótimo fim de semana e, claro, aproveite toda a programação do canal 2 da Rádio Antena Web, bem como do primeiro canal da Rádio Antena Web. Nós estamos aqui para ti, ultrapassando às vezes grandes obstáculos, mas estamos por aqui a trazer-lhe o melhor da música. Fique bem, lá está, até amanhã. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Mas choro só por querer, querer ver-te a toda hora. Mas choro só por querer, querer ver-te a toda hora. Passa o tempo de corrida, quando falas eu te escuto. Passa o tempo de corrida, quando falas eu te escuto. Nas horas da nossa vida, tem cada hora um minuto. Nas horas da nossa vida, tem cada hora. Quando estás ao pé de mim, sinto-me dono do mundo. Quando estás ao pé de mim, sinto-me dono do mundo. Mas o tempo é tão ruim, tem cada hora um segundo. Mas o tempo é tão ruim, tem cada hora. Deixa-te estar a meu lado e não mais te faz embora. Deixa-te estar a meu lado e não mais te faz embora. Para meu coração coitado viver na vida uma hora. Para meu coração coitado viver na vida uma hora. vida um sonho louco de, por amor de alguém, tudo lhe dá. Mas tudo se perdeu a pouco e pouco na ansiedade de te procurar. Mas tudo se perdeu a pouco e pouco na ansiedade de te procurar. Dei beijos que recordo com saudade, dei pétalas de rosas floridas. Se ser poeta é ter a liberdade, matei a escravidão em muitas vidas. Se ser poeta é ter a liberdade, matei a escravidão em muitas vidas. Dei sonhos, dei promessas, dei lembranças, dei pedaços de amor ao mundo inteiro. Dei sorrisos abertos às crianças e o mais que havia em mim de verdadeiro. Dei sorrisos abertos às crianças e o mais que havia em mim de verdadeiro. E quando finalmente te encontrei, estavas só no caminho junto ao mar. Estendi as mãos para dar, mas nada dei. Teu amor morreu no meu olhar. Estendi as mãos para dar, mas nada dei.